Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la música de los países que hablan en portugués. Ahora en la radio Contrabanda 91.4 FM, viernes de 7 a 8. Estás escuchando el Sons de Lusofonía, la hora de los países que hablan en portugués, el AFM del 91.4, el streaming y plataformas de podcast de la Radio Libre, la Contrabanda FM. Sustentou toda aquela farsa. De fondo escuchamos Baiana System, el colectivo formado en 2009 en Salvador de Bahía. Y porque aún estamos en febrero, mes de carnaval, es a este colectivo que hoy dedico la emisión del Sons de Lusofonía, Baiana System. Creado con el objetivo de encontrar nuevas posibilidades sonoras para la guitarra baiana y fusionarla con el sound system jamaicano, Baiana System, es probablemente una de las más grandes e innovadoras formas de protesta y denuncia social en la música brasileña actual. comparten con nosotros respeto. Que los astros, las piedras, montañas y lagos en su conciencia determinen destinos alegres para nuestros días y para nuestro universo entero. Pachamama, cuida a nuestros ancestros y difuntos que se transformen en semilla en nuevas vidas. Pachamama, cuida a nuestros ancestros y difuntos que se transformen en semilla en nueva vida. Hay que explicar que la guitarra baiana es la guitarra criada en la década de 40 por la dupla Dodo y Osmar, padres padrinos del actual trío eléctrico del carnaval electrizante de Salvador de Bahía. Terapia Baiana System. A mais de 1000 decibéis, virado numa goteira. Codeándose siempre con grandes nombres de la música brasileña internacional, Este colectivo, constituído por Roosevelt Ribeiro de Carvalho, aka Russo Passapusso, Roberto Barreto y Seco Bass, se alimenta del tradicional baiano, tales como la guitarra baiana, el isesá, el afrosel, samba reggae, también con la electrónica y otras innovaciones, no solo sonoras, pero también visuales y conceptuales, creando así un universo al que llaman Navío Pirata. Navío Pirata es el nombre de su bloco que sale a la calle en carnavales y que pretende crear lo que Baiana System llama de ambiente libertario, de catarse colectiva. Es de verdad, yo diría, un movimiento revolucionario, no solo dentro del carnaval de Salvador de Bahía, sino en todo Brasil. Maluco subiu pra cabeça. Que na multidão, na muvuca, tô na prontidão, tô na luta. Tem truta, sem treta, sem culpa, na letra amarelo. Tem branca, tem pá de enfrentado. Possibilidade de você não vir dançado. Possibilidade de você não vir sambado. Possibilidade de você não vir sambando. Dirarirando, dirarirando. Possibilidade de você não vir dançado. Possibilidade de você não vir sambado. Possibilidade de você não vir sambando. Dirarirando, dirarirando. Voltar na sexta-feira, nas cores da vista da ribeira. No pelo camelô, no fim de feira, limpando teu olho na cegueira. Tô pulando armadilha na rasteira. Se eu falar que meu coração não aguenta, mestre amor, olha a limita. Olho o olho cegou. Se tocar no agogô, se tu vem me acertar, quando bate o tambor. Tem gente aí que comeu tanto e se engasgou, e ali no canto vomitou e voltou querendo mais. Tem gente aí que comeu tanto e se engasgou, e ali no canto vomitou e voltou querendo mais. Queria ver arregalar o olho do guloso, maior que sua cara de pau. Queria ver arregalar o olho do guloso, maior que sua cara de pau. Tem gente que saiu correndo com o saco furado, nem enxergou a polícia no seu rastro. Tem gente que saiu correndo com o saco furado, nem enxergou a polícia no seu rastro. Na calada da noite ou na boca do dia, teve pega-pega, caiu de maduro, pulou pelo muro e caiu na avenida. Calada da noite ou na boca do dia, desceu pelo ralo, subiu pela escada, caiu no buraco. Vai dar trabalho pra tirar de dentro do buraco. O rato é grande, gordo e desajeitado. Vai dar trabalho pra tirá-lo de dentro do buraco. O rato é grande, gordo e desajeitado. Queria ver arregalar o olho do guloso, maior que sua cara de pau. Queria ver arregalar o olho do guloso, maior que sua cara de pau. Y este carnaval, el navío pirata salió a las calles de Salvador de Bahía, acompañado de Luigi Luna, Carlinhos Brown, Vandal, Benegão, el productor portugués DJ Branco, Calafé Palanga y el cabo verdiano Dino de Santiago, entre otros. Este año fue el carnaval de Batuqueré, celebrando los 15 años de Baiana System. Y este fue el tema elegido para este carnaval, lo escuchamos de fondo. Batuqueré, aquí con la participación en criollo de Dino de Santiago. Baiana System, Dino de Santiago. Sabe desde o começo, batuque, é batuque, batuque, Paz interior.

gente lá. They have their support in us. I want to be journalist because I love being a journalist. De ritmos bailables, muy bailables. Baiana System arrastra una multitud democrática que a través del ritmo y de la palabra siente la pulsión de la contestación política y social. Existe una crítica transversal en la música de Baiana System al capitalismo, a las desigualdades sociales, al racismo, a la porofobia. Liberação, com Elsa Soares e Virgínia Rodrigues. Eu não vou sucumbir. Largou, largou, largou, é libertação. Largou, largou. Escuro porque eu brilho tanto, olha a minha cor. Na cinta tu já sabe o que tem, né? De Lamborghini, Urus e São Salvador. E é isso que os bicos não aguentam. Só que o pai vê bico desde cedo. O do fuzil e o do peito dela. Um eu amo, outro eu aprendi a não ter medo. Eu danço no ritmo que o trio anda. É nosso flow que se cheira e nem cheira flow. O tratamento é conforme o cliente pede. Nós temos amor de sobra, mas faz sentido. Se carrega o fardo da farda. Vai perseguir os irmãos por ser foda. Não acredito em conto de fada. Acredito em Ivone, Lari, mãos à obra. A referência ao espelho. Onde vejo Gil, Elza e Isa. Vou ser protagonista da aula de história. Disso que a favela precisa. Nessa festa tem preta com a bunda no chão. E autoestima lá no teto. Os bobos de antes se vestem de nós. Os boys sabem até falar meu dialeto. Avisa os alemão que nós tá bem, né? Cadeirada brava no topo do morro. Cercado dos crias junto com a de fé. Ei, ei, eu não te amo e não quero que insista. Vandal e Djonga é baile fogo nos racistas. Já é. Eu não te amo, não vou falar de novo. Se caminhar pra cima do meu bonde vai ser baile e fogo. Baile e fogo. Baile e fogo. Seguimos escuchando Bayana System, aquel tema sudamericano con la participación de Manu Chao. Cega, contra-atacar. Justiça é cega, eu quero contra-atacar. Justiça é cega,

Para atrás quedó Capinguiné, colangoleña, reina del Kuduru, Titica, y este tema que acabamos de escuchar, el maravilloso poema del guerrillero urbano Carlos Marighella, Canto de Atabac, un poema cantado por la voz de Tingana Santana y Bayana System. Y ya me voy despidiendo, pero antes os he reservado lo mejor para el final. Save the date. 4 de junio en la Sala Apolo de nuestra ciudad condal, Bayana System. Sí, van a venir Bayana System, qué ganas. Aún queda mucho, pero yo de vosotras y vosotros ya iba reservando mi entrada, porque me da a mí que esto va a agotar rápido. Y sí, va a ser un show. Imagino, yo ya los he visto ya algunas veces, a decir bastantes, nunca son bastantes, pero ya les he visto algunas veces y la verdad es que es un show espectacular, sobre todo el show que hacen en Carnaval, su bloco de Carnaval, y aprovecho, y ahora que estoy así en una fase de recuerdos, envío un beso muy grande, un beso con el corazón a Sant Antonio, a Salvador de Bahía. Y me voy despidiendo. En 15 días hay más. Nos tocará el 8 de marzo. Aún voy a ver qué se puede, cómo voy a preparar esta emisión, porque va a haber la manifestación del 8 de marzo. Y por lo tanto, justo toca la hora del programa, que siempre lo hacemos en directo. Pero bueno, el encuentro está marcado. En 15 días aquí estaremos, 91.4 FM de la radio Contrabanda. Adiós. chuva que vem.